Favela, clima quente, tente ser sobrevivente. A periferia tem mais um correspondente. Sou um ser influente, no meio de gente da gente. A epidemia contagia e violência toma frente sempre. Então, tente sair fora inocente numa boa. A morte não é sorte, seja forte, não seja a pessoa que sorri numa boa, que vive numa boa. A mosca apenas voa e a abelha colhe o pólen, faz o mel. Não seja mosca inútil, não seja tio réu. Senão um anjo negro te cobre com negro véu. Se isso for cruel, nada posso fazer por você. Se eu tivesse chances, eu também iria correr. Correria, sim, eu mesmo faço. Dois corpos não ocupam o mesmo tempo, o mesmo espaço. Não tem heróis de quadrinhos, ninguém tem peito de aço, não. Sem choro, um velório, ninguém naquele enterro. Apenas uma mãe, agonia e desespero. Em seu rosto, o desgosto, a reunião de lágrimas. No subconsciente, a traição dos camaradas. A amizade por aqui é uma falsa palavra. Retroceder aí, nem dá pra virar a página. O comentário que o valente era ruim. O missionário da igreja, enganador sem fim. Muitos já diziam que ele era do bem. Por causa dele, minha família ficou de luto também. Nossa quebrada sempre foi de paz. Mas derrubaram o cara com gosto de quero mais. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai. Chame a polícia, Zé, mas qual polícia, Zé? Aqui no cortiço vai ter reboliço. Não olhe pra mim, fila da puta, pois não tenho nada a ver com isso. Você passa os finais de semana lá na goma. Que zona, ninguém tem respeito por ninguém. Quanto vale o show, nem tudo acabou, mas tá tudo bem. Quem, fuzilou quem? Na calada da noite, foram cinco de uma vez. Escapou com vida, teve sorte, parabéns. Em nome do Pai, do Pai, do Espírito Santo, amém. A vila sofre assim e cemitério lota. Aquele compadre sorri, isto me revolta. Me solta, não me prenda, compreendo o que eu sinto. Vagabunda bate palma, valorizo o homem, seu instinto. Não minto, apenas reflito no que falo. O silêncio vale muito, quanto vale, pois eu não me encalo. Quando brincar de herói, desfilar no seu carrão. Conferir as vítimas e o sangue jogado no chão. Lembra de um moleque, aos dois perdeu a mãe e o irmão. Esse moleque cresceu, se envolveu, se revoltou. E pra buscar o que é seu, agora ele voltou. Agora olhe pro espelho e veja quem os matou. Sou sentinela e fico só vigiando. Fecha a janela porque a morte agora está passando. Balança caixão, balança mas não cai. Despertai, orai, vigiai. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai. Na madrugada, minha quebrada chora sábado ou domingo. Pelo cachimbo ele fez sua mãe chorar. Enquanto ele estava lá sorrindo na esquina, você de prontidão abastecendo a bocada. 100 reais por dia, não precisa de mais nada. Aquela mina tipo deu, tirou tudo que era seu. Viciado, morto, vivo, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém pra segurar na alça do caixão. E seu herói nem vestiu preto, nem saiu do carrão. Eu não queria jamais ser contador de tragédia. E muito menos ser um tirado de comédia. Apenas conto meu dia, meu cotidiano. Mas eu não vim pagando pau pra certos fulanos. Eu também seria o cara se eu tivesse um cano. Pra que eu viva, eu não dependo de você. Nem tudo cai do céu, tá esperando o quê? Que alguém chegue, que alguém te dê um trampo. Ou vai ficar sonhando com aquele adianto? Seja você mesmo o seu sentinela. Respeite sua quebrada, pois você depende dela. Não deixe que qualquer vacilão olhe por ela. Porque você também é a parte viva da favela. Despertai, orai e também vigiai. Por todos lados, vigiai. Despertai, orai e também vigiai. Por todos lados, vigiai. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai. Sentinela, seja o sentinela. Sentinela, seja o sentinela. Despertai, orai, vigiai. Despertai, orai, vigiai.